Rota 66. Veja como é perigoso guardar sentimentos destruidores, negativos e pecaminosos no coração. Aqui estamos nós, eu sou o Beltrão e esse é o programa Rota 66. Obrigado por seu carinho e audiência. Hoje o professor Luiz Saião fala sobre um tema que mexe com todo mundo. A inveja mata. É o que diz o capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Muita atenção para essa palavra inveja. Como diz Provérbios 14, verso 30, a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Cuidado! A inveja só consegue roer seu próprio coração. A aula é importante a partir de agora. Fique com a gente. Como você pode observar, Davi acabou de vencer o gigante Golias, tornando-se agora um guerreiro muito famoso, alguém de expressão internacional, um homem que vencera um dos mais temidos guerreiros da antiguidade. E nesse cenário, quando Davi conversa com Saul depois da sua vitória sobre o gigante filisteu, o texto bíblico nos diz que essa aproximação trouxe uma grande amizade entre Jonatas e Davi, de modo que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Jonatas, filho de Saul, acaba se tornando o melhor amigo de Davi. Então veja bem o cenário, a complicação. Saul é o rei que está perdendo a sua posição, foi rejeitado por Deus. Davi é o guerreiro vencedor que saiu do anonimato assim, de uma maneira extraordinária, e é o rei escolhido por Deus, já ungido por Samuel, e torna-se amigo agora do próprio Jonatas, filho de Saul. Então, de tal forma esta amizade se formou que os dois andavam sempre juntos. Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para sua casa, e Jonatas então fez um acordo de amizade com Davi por causa dessa proximidade muito forte que havia entre os dois. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. O texto da NVI prossegue e diz: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. E diante dessa situação de crescimento, de fama maior, algumas coisas novas no cenário vão mexer com o brio de Saul, vão mexer com o coração daquele homem que já estava numa situação de instabilidade. O texto sagrado nos diz que depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas, uma espécie de festival, de comemoração de rua, onde eles cantavam as vitórias do povo de Deus. As mulheres dançavam e cantavam e diziam o seguinte: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Diante disso, veja só o que aconteceu. Que circunstância complicada, que adversidade. O texto nos fala que Saul ficou tão irritado com isso, que ele disse: olha só, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? E então, a partir daí, Davi manifestou grande inveja de Davi. Observe bem que o texto bíblico vai nos mostrar como uma pessoa que não está sendo dirigida por Deus, que não está trabalhando com os princípios de Deus, que se afastou de Deus, desprezou a palavra divina, começa a ser dominada por sentimentos negativos. E é impressionante observar que o mais forte deles aqui é a inveja. Diante desse contexto de sofrimento, de insegurança, de inveja, a Bíblia diz que o espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, de modo que ele entrou em transe. De tal forma que quando Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul, que estava com a lança na mão, atirou a lança em Davi e Davi conseguiu escapar por duas vezes e a lança atingiu a parede. O seu objetivo era matar Davi. Veja como é perigoso guardar sentimentos destruidores, negativos e pecaminosos no coração. A expressão popular é verdade, a inveja mata. A inveja muitas vezes leva alguém a tentar matar, como fez com Saul, mas na verdade ela mata a pessoa por dentro. Observe o cenário complicado da psicologia do rei Saul. Saul não só era dominado pela inveja. Versículo 12 nos diz que ele tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Além de ter a inveja controlando a sua vida e ser dominado por uma instabilidade pessoal tremenda, Saul também é dominado pelo medo, tem medo de Davi, de tal forma que afastou Davi de sua presença e Deus continuava abençoando Davi em tudo que ele fazia. Verso 15 ainda enfatiza: Saul teve muito medo dele por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi. E Davi continuava crescendo na sua popularidade e era muito bem visto pelo povo. Diante disso, Saul piora a sua postura para com Davi. A sua atitude é falta de transparência. Saul se torna uma pessoa dominada pela inveja que pretende matar Davi, mas não o faz abertamente. Ele cria um plano para tentar enganar Davi, e o texto do versículo 17 da NVI nos revela os detalhes deste plano. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Saul estava empurrando Davi para a guerra com má intenção, com a sua verdadeira intenção oculta e escondida, com o fim de matar Davi. Davi responde ainda positivamente: quem sou eu para que eu me torne genro do rei? E assim, então, o texto nos diz que na hora, quando as coisas deveriam acontecer, chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi. Ela foi dada a Adriel de Meolá, ou seja, Saul é dominado pela inveja, Saul é dominado pelo medo, Saul é instável, Saul está com más intenções e falta de transparência e, além do mais, não honra a sua palavra. E o texto, então, vai adiante e diz que, como Mical, outra filha de Saul, gostava de Davi, sabendo disso, Saul resolve colocar a filha nos braços de Davi com a mesma intenção. O texto é claro, conforme a Nova Versão Internacional, no versículo 21, eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. E assim, Saul então chama Davi e o convida com toda falsidade possível e diz: olha, aqui está a sua segunda oportunidade de tornar-se meu genro. E Saul ordena aos conselheiros que falem em particular com Davi e lhe digam: olha, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. É interessante, né? Por que é que o mal não é feito às claras? Por que é que tem que ser dessa forma? E é isso que vemos aqui, uma absoluta falta de transparência, algo feito às escondidas, da pior maneira possível, e é isso que se volta contra a vida de Davi, a partir do coração inseguro, intranquilo e invejoso do rei Saul. E então, diante de tal circunstância, nós vamos ver a proposta que lhe é apresentada. Davi age com bastante humildade, diz: olha, quem sou eu? Sou um homem pobre, sem recursos. E então, diante disso, o Saul ordena que se diga o seguinte a Davi: o rei não quer outra coisa, outro preço pela noiva, o dote que deveria ser pago, a não ser que fossem trazidos 100 prepúcios de filisteus para que se vingasse deles. A ideia de Saul, mais uma vez, é que ele fosse morto pelos filisteus. E aí, então, o que vamos encontrar na sequência do texto bíblico? Diante de tal circunstância, de tal realidade, os conselheiros de Saul falaram novamente com Davi, e ele aceitou aquilo e prosseguiu na intenção de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios, apresentou-os ao rei, que era prova da sua vitória, e para que ele se tornasse seu genro. O plano de Saul falhou de novo, e assim Davi casou-se com Mical, filha de Saul. Veja como a trama de 1 Samuel vai ficando complicada. Saul quer matar Davi. Davi se torna muito amigo de seu filho Jonatas e agora se casa com sua filha. O cenário vai ficando muito estranho, complicado. Você certamente não pode perder mais nenhum Rota 66 acompanhando o que está acontecendo nessa história. A família vai ficando estranha, aliás, um amor de família que está se tornando isso aqui. Saul, então, vendo que Deus estava com Davi, que o Senhor estava com ele, a partir daí temeu muito e ficou, então, a assumir uma postura de ser inimigo dele pelo resto de sua vida. É triste e lamentável, mas um homem com condições físicas extraordinárias, um homem que teve tudo para ter a sua vida mais do que abençoada, permitiu que a sua vida se afastasse de Deus, rejeitando a palavra divina, rejeitando aquilo que era importante e sagrado, e vemos como os sentimentos negativos e destruidores, começando com a inveja, acabam aniquilando e fragilizando a vida do pobre rei Saul. Preste muita atenção nessa realidade e veja que, infelizmente, é verdade o fato incontestável: a inveja mata. Muito bem, seguindo em frente aqui na nossa aula, hoje o assunto é de fazer inveja, hein? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a inveja mata. Professor Sayão, a inveja tem todo esse poder? Primeira pergunta então, professor. Tanta inveja nesse capítulo 18 aqui de 1 Samuel, encontramos amizade. Amizade de Jonatas e Davi. O que podemos dizer sobre este encontro, esta amizade entre o filho do rei e o guerreiro? Pastor Alberto, de fato isso chama nossa atenção, porque logo no começo do capítulo 18 o texto diz isso, e até é bom aqui, muito bom ler o texto na NVI, porque algumas traduções bíblicas aí mais antigas usam uma tradução inadequada. Por exemplo, diz que Saul amou muito Davi, né? Que Jonatas amava Davi, mas o sentido contextual é, de fato, de acordo com a tradução correta da NVI, que surgiu uma grande amizade entre eles. E o que está acontecendo aqui é que está surgindo uma trama muito complicada. Talvez isso venha a revelar que Jonatas manteve uma atitude de crescente distanciamento do seu próprio pai, né, como a gente já viu nos capítulos anteriores. E com esse distanciamento, ele enxerga em Davi uma amizade, né, uma pessoa em quem ele pode se espelhar, já que o pai não está mais, vamos assim dizer, nos caminhos do Senhor, né? E ao mesmo tempo em que a gente vê esse cenário psicológico, né, em que Jonatas se espelha em Davi e encontra em Davi assim essa fonte de inspiração que o pai já não é mais, nós vamos ver também uma ação da parte de Deus, né? Quando Saul, que rejeitou a Deus, começa a perder tudo e aquilo que seria o mais querido para Saul, que é o seu próprio filho, vai ser o grande aliado, né, de Davi, que Saul vai considerar seu inimigo. Então nós vemos aqui um aspecto tanto psicológico como também espiritual, né, no cenário dessa amizade que nós vamos ver ainda nos próximos capítulos. Muito bem, bem avisado, nos próximos capítulos a continuação da resposta dessa pergunta. Mas o que chama atenção aqui no texto, principalmente no verso 7 e 8, é a comemoração que as mulheres fazem com tamborins, danças. É uma extravagância total aqui, um pouco diferente, a gente até acha esquisito aqui, estranho, né? Que tipo de festa era essa? É comum? Bom, pastor Alberto, é importante destacar aqui que nós estamos na cultura hebraica do Antigo Testamento. E a cultura hebraica, ela é muito celebrativa. O povo de Israel, na verdade, tem muitas danças, né? Apesar de que essas danças israelitas, elas não têm uma conotação que existe, por exemplo, em outros lugares, onde a dança está associada a sensualidade, né? Uma dança que expressa alegria. E nós temos aqui tamborins e realmente uma festividade assim que é alardeante, né? É uma festa, uma comemoração por vitória. Isso faz parte da alma do povo judeu, do povo hebreu, né? E na tradição assim ocidental, quando a gente pensa, né, em uma festa religiosa, ela parece muito comedida, né? Entre os hebreus ela é muito viva, muito assim mais animada, e isso é refletido aqui, né? Então, às vezes a pessoa, puxa, como assim, né? Uma espécie de festa pública do povo de Deus desse jeito, mas é isso mesmo que acontece e faz parte desse cenário cultural que precisa ser entendido. Parece um trio elétrico andando nas ruas, né? Chamando o povo, né? Mas é o bloco da fé aqui, né? Tá certo. Agora, o verso 10 aqui do capítulo 18 traz uma confusão para mim. Veja só. Umas traduções dizem que Saul teve uma crise de raiva. Outras traduções vão mostrar que ele teve uma espécie de transe. Por que essas traduções vão variar nesse texto? A questão aqui, pastor Alberto, ela é um pouco complicada, sim, porque o que acontece é que o texto nos diz que o espírito maligno apoderou-se de Saul e ele, então, né, aparece uma forma do verbo profetizar na língua hebraica, só que não é um profetizar comum, é como se fosse um profetizar muito intenso. A ideia de que ele teve uma crise de raiva é complicada, porque é uma interpretação exageradamente psicológica do que está acontecendo aqui. O espírito age, ele tem uma crise de raiva e depois, né, que enquanto Davi toca a harpa, aí depois Saul vai e joga a lança contra ele. Então não é a melhor alternativa. O sentido geral dessa expressão, conforme aparece aqui, é que com o espírito apoderando-se dele, ele entra em transe, ele está numa espécie assim de a coisa mesmo semelhante a uma possessão, né? E diante disso é que acontece o que nós vemos aqui. Então, nesse cenário, ainda que literalmente a ideia seja profetizar intensamente, não existe nenhum conteúdo disso, o sentido mais adequado aí é que ele realmente entrou em transe em função do que estava acontecendo com essa presença espiritual perigosa e problemática. Olha só, Saião, Eu acho que só uma pessoa perturbada como o Saul, para fazer um desafio um tanto estranho, uma exigência extravagante aqui no verso 27. Que desafio era esse para Davi? Vai lá no meio dos filisteus. Era costume antigo fazer isso aqui, pedir uma missão dessa, de trazer aí pedaços de carne humana? Pois é, olha, é muito esquisito, mas é verdade, né? A guerra era uma atividade masculina, os homens se enfrentavam. Então, aquilo que representa a identidade masculina, a particularidade, né, a física do homem, isso era contado aqui como um elemento de conquista. Então, o que é chamado de prepúcio, né, que é exatamente uma parte da identificação propriamente masculina, ele era cortado e arrancado, mas o sentido disso era mais assim a comprovação de que você realmente ganhou essa batalha e essa guerra, por uma razão muito simples. Vai ser aparentemente engraçado para os nossos ouvintes, porque não é difícil você trazer um pedaço da orelha de alguém, né? Trazer um pedaço das costas aí, porque você pode ter ferido, mas se você realmente venceu a batalha e matou, você pode comprovar isso de maneira mais assim absoluta e concreta. Por mais estranho que seja, porque é um mundo antigo, um mundo de guerra, um mundo um pouquinho mais assim bruto, né, no seu jeito de agir, então Saul faz essa exigência dizendo: olha, só se você trouxer os 100 prepúcios de filisteus, e Davi vai lá e traz o triunfo de guerra, que é absolutamente, vamos dizer, esquisito para os ouvidos contemporâneos, pelo menos dentro do nosso cenário cultural. E é isso que acontece aqui. Tá certo, Sayão. Obrigado pela explicação. Aqui no Rota 66 a gente vai por cada caminho, não é verdade? Continue na sintonia. Vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje no Rota 66, você certamente não teve inveja de Saul. Você descobriu conosco aqui no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel que a inveja mata. É lamentável, é triste, é desolador ver como um homem com tanto potencial e capacidade como Saul permitiu que a sua vida chegasse a até onde chegou. E qual é a grande lição, qual é a aplicação, aquilo que vai servir para a sua vida no dia de hoje? A nossa recomendação para você hoje é: feche a porta para o mal. Nada que destrói a nossa vida começa grande, tudo começa pequeno. Às vezes você acha que um simples mau hábito, um simples vício, uma simples atitude de responsabilidade da sua vida pode ser uma coisa tolerável. Nós vimos que Saul simplesmente levou pouco a sério a palavra de Deus. Saul não deu tanta atenção à santidade de Deus, e aqui ele acalentou a inveja no seu coração. Com a inveja veio o medo, veio o engano, veio o ódio, e isso destruiu internamente a sua vida. Não se esqueça dessa grande verdade. Não deixe o mal tomar conta da sua vida. Feche a porta para o mal. Rota 66 vai ficando por aqui. Na mesa de São Paulo Batista, assistindo de camarote nossa aula. E até o próximo Rota 66. E veja novidades no site transmundial.com.br. E aquele abraço.